Arrochando seu coração. Abraão do Comércio. Abraão do Comércio. E Rodrigo Saudade. Indiscutivelmente, a melhor seleção. Abraão. Olho no espelho e vejo meu olhar. Fica uma esperança de

és o único homem. Estou sofrendo, mas sei que essa dor arrochando seu coração pode passar com beijos e carinhos de um outro alguém. Trio das Aparelhagens. Não vou querer essa boa vida inteira. O que deixou em mim, só eu sei o que é sofrer. Mas o destino um dia inverte os caminhos e você vem pra mim. Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar.

DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs do Pará, pra você curtir. Mas uma vez quebrei a cara, você me perdeu.